Isso é Clebodão e Gilmar no teclado. O bonde da roxadeira. Chamou o Gilmar pra afrontar. Bota a bunda pra tremer, que eu boto pra torar. Bota a bunda pra tremer, que eu boto pra torar. Bota a bunda pra tremer, que eu boto pra torar. Bota a bunda pra tremer, que eu boto pra torar. O Clebodão chama as novinha e o Gilmar o lacração. Vai paralisa com bundão no chão. Vai paralisa com bundão no chão. Eu paraliso com bundão no chão. No escuro da tua inveja a minha luz é neon. Vai paralisa com bundão no chão. Chão, vai. Chamo o Gilmar pra afrontar. Bota a bunda pra temer, que eu boto pra torar. Bota a bunda pra temer, que eu boto pra torar. Bota a bunda pra temer, que eu boto pra torar. O Clebodão chama as novinha e o Gilmar lacração. Vai paralisa com bundão no chão. Vai paralisa com bundão no chão. Vai paralisa com bundão no chão. Vai paralisa com bundão no chão. Vai para, vai para, paralisa com bundão no chão. Vai para. 75 99 95 75 81 pra falar com Tatiane Produções, rapaz. Leve esse show pra sua cidade.